meu sapato, colocou dentro do prato e guardou na geladeira. Deu leite ao gato que enfeitava a cristaleira. Foi do quarto à cozinha, pilotando a enceradeira. E se alguém vai reclamar, ela acha natural. E quando dorme, acorda todo o pessoal. Ela ronca a noite inteira na maior cara de pau. Jogando poeira em mim. Ela é engraçada, nunca vi igual. Ela é lelé da cuca, mas é um lelé legal. Xalalala, hey, xalalala, hey. Ela troca o sal pelo açúcar. Xalalala, hey, xalalala, hey. Falta um parafuso em sua cuca. A lelé da cuca, a lelé da cuca. Minha empregada até parece que é maluca. Ela pegou meu sapato, colocou dentro do prato e guardou na geladeira. Deu leite ao gato que enfeitava a cristaleira. Foi do quarto à cozinha, pilotando a enceradeira. Faz coisas que não dá pra acreditar. E se alguém vai reclamar, ela acha natural. E quando dorme, acorda todo o pessoal. Ela ronca a noite inteira na maior cara de pau. Flanela, limpando a casa, jogando poeira em mim. Ela é engraçada, nunca vi igual. Ela é lelé da cuca, mas é um lelé legal.